virtual. Mas tô vendendo em Bitcoin. É transação internacional. O mundo inteiro vai girar o capital. Vê se bebê, dinheiro parado, carro importado, as casas do lado. E eu só vendendo amor. É dinheiro parado, as gatas do lado, carro importado. E eu só vendendo amor, e eu só vendendo amor. Eu tô vendendo amor, o moeda virtual. Mas na hora do prazer, o meu amor é real. Eu tô vendendo amor, o moeda virtual. Mas na hora do prazer, o meu amor é real. Eu tô vendendo amor. Transações, filha. Você quer receber em Bitcoin, em dólar, em euro, em libra? Luxúria! O meu amor não é virtual, mas tô vendendo em Bitcoin. Ei, é transação internacional. O mundo inteiro vai girar o capital. Assim, bebê, com dinheiro parado, as gatas do lado e um carro importado. Eu só vendendo amor. Dinheiro parado, a gata do lado e um carro importado. E eu só vendendo amor. E eu só vendendo amor. Eu tô vendendo amor. O moeda virtual. Mas na hora do prazer, o meu amor é real. Eu tô vendendo amor. O moeda virtual. Mas na hora do prazer, o meu amor é real. Vai estar aqui no meu bolso.